Ih, gente, olha quem tá chegando aí, ó. Marcelinho Moreira. Boa sorte, vamos, família. Muito me honra poder dividir esse samba com você, meu parceiro. Ah, a honra é nossa. Vamos junto, família. Sempre. Eu sou da noite, gosto de pegar um sereno. Gosto de tomar um veneno, um remédio bom de curar. É isso, é? Não vou sozinho, eu tô também. Sempre com o povo da rua. Justo. Enquanto brilhar essa lua, o samba não vai acabar. Vou chegar, família, então. Eu sou da noite, gosto de pegar um sereno. Gosto de tomar um veneno, um remédio bom de curar. Sozinho, tô sempre com o povo da rua. Enquanto brilhar essa lua, o samba não vai acabar. Não tem feitiço, com eles não corro perigo. Com eles estou protegido, estão sempre a vigiar. Venha sem medo, samba no chinelo de dedo. O samba que termina cedo, cedo quando o sol clarear. Eu sou da noite. Eu sou da noite, gosto de pegar um sereno. Gosto de tomar um veneno, um remédio bom de curar. Não vou sozinho, tô sempre com o povo da rua. Enquanto brilhar essa lua, o samba não vai acabar. Eu sou da noite, gosto de pegar um sereno. Gosto de tomar um veneno, vamos lá, família. Eu tô sempre com o povo da rua. Enquanto brilhar essa lua, o samba não vai acabar. Não tem feitiço, com eles não corro perigo. Com eles estou protegido, estão sempre a vigiar. Venha sem medo, samba no chinelo de dedo. O samba que termina cedo, cedo quando o sol clarear. Eu sou da noite, gosto de pegar um sereno. Gosto de tomar um veneno, um remédio bom de curar. Não vou sozinho, tô sempre com o povo da rua. Enquanto brilhar essa lua, o samba não vai acabar. Eu sou da noite, gosto de pegar um sereno. Marcelinho Moreira, muito obrigado pela moral. Ei, família, a gente agradece. E que venham muitas e muitas outras com por aí. Com certeza. Tamo junto, família. O samba não vai acabar. A gente é isso aí.